de todo no CD. Pega os nossos livros, joga fora do lixo, pegue sua roupa, o quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mala. Ai, meu Deus! Cachaça caranguejo, Lula Macaíba. Simbora! Cada sorriso numa foto, lembrança do meu coração. Sentado no sofá da sala, falando da nossa canção. Eu digo as palavras certas, lembrando a nossa paixão. Memória de filme de amor, terminou em traição. Pegue todo no CD, pega os nossos livros, as fotografias, joga fora do lixo. Pegue sua roupa, o quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mala. Fica no vazio imenso nesse apartamento, vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu e o violão, vou te delatar do meu coração. Cada sorriso numa foto, lembrança do meu coração. Sentado no sofá da sala, falando da nossa canção. Eu digo as palavras certas, lembrando a nossa paixão. Memória de filme de amor, terminou em traição. Pegue todo no CD, pega os nossos livros, ai meu Deus! Joga fora do lixo, pegue sua roupa, o quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mala. Fica no vazio imenso nesse apartamento, vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, dei o violão, vou te delatar do meu coração.